comigo, mulher. Eu tenho o que você precisa. Pode vir, eu. Tá com sede, né, bebê? Tenho tudo pra você. Cuidado, vai se perder quando eu pegar você. Deixa de. É sintoma de prazer e uma pitada de Zack, tu vai ver. E depois de conhecer, nunca mais vai esquecer. Tem risco de enlouquecer, mas eu cuido de você. Deixa de. É sintoma de prazer e outra pitada de Zack, tu vai ver. Manda vir o problema, que eu tenho a solução. Álcool pra apagar as manchas que ainda tem no coração. Só falar preocupação, essa minha tentação. O balanço da canção, som, e ela balança. Ela balança. E ela balança. Ela balança. Ela balança. Ela balança. Então, já pegou a mensagem? Com o Zack é assim. Tá com sede, né, bebê? Tenho tudo pra você. Cuidado, vai se perder quando eu pegar você. Deixa de. É sintoma de prazer e uma pitada de Zack, tu vai ver. E depois de conhecer, nunca mais vai esquecer. Tem risco de enlouquecer, mas eu cuido de você. Deixa de. É sintoma de prazer e outra pitada de Zack, tu vai ver. Manda vir o problema, que eu tenho a solução. Álcool pra apagar as manchas que ainda tem no coração. Só falar preocupação, essa minha tentação. O balanço da canção, som, e ela balança. Ela balança. E ela balança. Ela balança. Ela balança. Ela balança. Ela balança. Ela balança. Ela balança. Ela balança. Ela balança. Ela balança.